no 775, completa final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. Checando 1895, bom serviço. Voo 759, controle. Subindo restrito 340, chama o centro agora na frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. Salvador, passarela 2223, vai necessitar de desvio à esquerda da rota. Se autorizado, pro de conquista ajuda bastante. Estou autorizado, 2223. Direto conquista, 2223, grato. Salvador, bom dia, Gol 755, externo, baixado, chegado. 755, aqui na aproximação, guarda pista livre. A sua escuta. Mantenha a posição, hein, Guilherme do Papá. Lugar 92, salão 37, direita no 219. Direito no 219, até mais. Lugar 755, pouso autorizado no 0, 160 grau, 069. Livre na 10, gol 755. 04. Volume 649, só um instante para iniciar a nave da Trip, finalizando, puxa e ataque se a retaguarda. Ok, aguardando qualquer passagem. Trip 5384, pronto para o taxi, 23 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, atendendo... Caraca. Trip 5384, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 05, bom voo. Parte principal Índia, no ponto de espera, 38,95, bom voo. Gol 1092, prossegue o táxi via Alfa, tenta a nave da Trip. Após a passagem da mesma, ingressa Juliette, portão 612. Paulo Salvador, bom dia, gol 1092. Gol 1092, bom dia, táxi via Alfa, tenta a nave da Trip. Após, ingressa Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612, e da passagem, aeronave da Trip, acho que é, ou 092. Com o no 649, coordenando com a equipe de solo, após a passagem, aeronave da Trip, retaguarda, livre pushback, saneamento, reporta o táxi. Positivo, após a aeronave da Trip, autorizado pushback, saneamento, com o 649. Papa Tango, Índia, Delta, Papá, muito do interesse, turbulência, decolagem, autorizado, 7, no 60 grau, 069. Falou a direita no 219. 219. Salvador, gol 175, livrou. Gol 1755, táxi silêncio de alta, vai manter a posição até o táxi silêncio, aguardando para ingresso. Vai aguardar, não sei. controle do Salvador, Índia Delta Papá. Salvador, Índia Delta Papá, contato radar sobre o nível 060 na saída Árvore. 060 na saída Árvore, vigilância radar. O Índia Delta Papá tem a intenção de efetuar a saída por completo ou... poderia encurtar direto no morro, subindo a 060? É direto Valença, 060. Positivo, Valença. É direto 060 na proa de Valença, Índia Delta Papá. Poxa, né, 6225, desça para 2000 pés, ajuste no 095, livre LS, reposta estabilizada. Autorizar 2000, reportar estabilizado e acelerador descendo. Bono 755, já condicionado assim que a aeronave da companhia liberar o setor, ingressa Juliette, portão 03. Uno 1935. Uno 1935. VIP 5384. Salvador, um bom dia, o Trip 5384 na Puca, passando 1900 agora. Bom dia, 5384, contato radar, sobe o nível 190 na saída Puca. 190 na Puca, Trip 5384. Bono 649, táxi via Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 095, um bom voo. Muito obrigado, bom dia, autorizado, táxi via Índia, seu ponto de espera 90, na Bravo, torre 1895, até a Gol 649. Alfa Tango Whisky, Golf Kilo, mantenha-se em condições visuais, 075, proa de Paripe, reposte no ideal de descida para se adequar às altitudes dos corredores. 234, em coordenação com a equipe de sol, reporta pronto para o táxi. Autorizado em coordenação, reportar ataque azul 4234. Salvador, bom dia, Gol 649, próximo ao ponto de espera da 10, próximo para a decolagem. Gol 649, decolagem autorizada, está 10140 graus, 089. Autorizada a decolagem na 10, Gol 649. Curva direita via corredor Axé, controle em 119.35, torre em 118.95 e aciona o padrão 0125. Piado 1-2 a bordo, Pátio 4 para acionamento, táxi, torre transfere 118.95, ajuste no 095, bom voo. Chané 6225. 6225, ULS, visual agora, uma milha do marca 210. Positivo, completa final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, 25. Índia Delta Papá, prossiga. Estamos a 40, está visual, solicito cancelamento, possível 045. Autorizado, 045, condições visuais, modificado aos 1047. Índia Delta Papá, reporta para a lista. Passará. O pouso autorizado no 0, vento 140 graus, 079. O segundo terço da pista está úmido. Grato pela informação, 6225. Voo 360 na saída da Elta. Autoriza da Elta presente, voo 649. Lida se possível. Azul 4234, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Positivo Whisky Golf Kilo, descida para 1.500 pés, o ajuste em Salvador 1.0.1.5. Paulo Salvador na escuta do Tan, Mike Yankee Tango. Siga na escuta. Bom dia, o Mike Yankee Tango solicitando autorização de reboque da posição pátio 3, número 2, para a posição pátio principal, Índia de número 8. Muito bom dia, Chanel 6225, ligou, passa o seu escudo. Chanel 6225, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Chanel 6225, bom dia. O Mike Epton está livre, início do reboque, reporta para ingresso no passo principal. Sim, será feito, grato. Sareiro 2223. Agora com centro Recife, frequência 1288, secundária 126, decimal 0, bom voo. Mente. Delta Papá, a descida está autorizada até 2.500 pés. O controle desconhece tráfego abaixo que possa interferir na sua descida. Reporta cruzando 2.500 para livrar a frequência. Cruzando 150, vou ver 49. Sente o número 49. Autoriza porto seguro, se possível, pro voo 649. Tentaremos a coordenação, aguarde um instante. Tô na sua escuta, meu amigo, aguardando porto seguro quando você autorizar. Confirma chamando o solo. Controle. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Da Momo aguardando. Bruno 649 está autorizada para o direto para o Porto Seguro, porém eu sempre solicitou que o senhor subisse restrito ao nível de voo 300. Tá ok, autorizado Porto Seguro, restrito ao 300. Muito obrigado aí pela excelente coordenação, voo 649. Disponha. Mais Juliette Romeu, condições visuais, decolar do CIA, prossegue para o sobrevoo, qual localidade? Ciente, o Mike Juliette Romeu. Positivo. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. Bom dia, Azul 4234, contato radar sobre o nível de voo 370, sei da PUCA. 370, PUCA. Gol 1649, agora chama o centro Recife, frequência 125.1, secundária 13325, bom voo. Centro Recife 125.3325, muito obrigado, amigo, até já, no gol 648. Trip 5384, direto Maceió, da presente. Opa, direto Maceió, trip 5384, obrigado. Vai ter cuidado autorizado, ingresso no 7, chama Niane e pronto. Índia Delta Papá, livre frequência para a coordenação de tráfego, descida a critério do comandante após 2.500, bom pouso. Bom dia, 6312, descida ao nível de voo 050, chegada a Mari. Controle Salvador, Azul 4234, veio com a possibilidade de Ah, pro Amos, VR Caju. Aguarde a coordenação, 4234. Obrigado. Prossiga. Chama agora o Centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545, 2685, obrigado, bom dia. Fudeu, colar autorizado no 7, 140 grau 079. 015, Pro de Duna, da presente. Fala Salvador, Mike Yankee Tango, autorizado a entrar o pátio principal até o Finger de número 8. Afirma, autorizado o ingresso, reporta no término, Mike Yankee Tango. Ciente, será feito. O azul 4299 pode manter pro diamante? Está livre, 4299. Ok, devido à formação, é do 4299. Azul 4234, por gentileza, mantendo o perfil da saída, temos um tráfego a 20 milhas do seu de baixa performance. O Palival, o mesmo, mantém a saída. Mantendo a saída, azul 4234. Delta Colosso 59, controle 1993. Controle 1993, 5 mais Delta Delta. Salvador, é o... bom dia, é o 1887, com autorização nível 370, para Recife, 57. 1885, bom dia, número 2 para a cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju aguardando. Voo 1887. 9891 no pronto-copo. 9891 autorizado para Fortaleza, nível 330. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta peso 19 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119 decimal 35, aciona 5534 no segundo. Eco Delta. Mike Eco Delta, condições visuais, corredor axé, prossegue para Manati. Foi lá. Precisa direto ou quer manter os corredores? Direto, Manati. Gente, Mike Eco Delta, reporta livrando a CTR. Reporta livrando a CTR, Mike Eco Delta. Azul 4234, agora chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545-2085, azul 4234, obrigado, bom dia. Olha, a preferência seria sair da Renave ou mantenha a mão no seu tio? Não, irmã. Então, está se encontrando com o controle, então, ok? Bom, no 887, copia? Copia. Autorizado para Recife, nível 370, via Peruísque 8. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle 199, decimal 35, aciona 5532 no transponder. Ok, está autorizado nível 370 para Recife, decola da 10 esquerda, Puca Caju pela Brusque 58, 5932, 287. Bom, 887, portão 3, chama para um pushback, somente. Vou chamar. Dando azul 42, normal. Whisky Golf Kilo, pula da rotatória, reporta a rotatória, visão com calma. Em coordenação com controle, então após decolagem da 1-0, curva esquerda no perfil da saída da Borba 1-Alfa, e após a Borba 1-Alfa, intercepta o eixo da aerovia Pesolu 19, segue conforme. Porta para o chão. Azul 4299 está voando, Bruno. Gente, reposto estabilizado. Whisky Golf Kilo, agora chama a torre 1895, bom pouso. Kilo, obrigado, bom dia. Salvador, Papatango Whisky Golf Kilo. Tank Tango, informando o término de reboque na posição Singer de número 8. Sente frequência livre. Ok, grato e um bom dia. 0015, reposto estabilizado. 2015, reporte estabilizado. Estabilizado, azul 4299. Azul 4299, completa final, cheque o trem, torre 1-1-8, decimal 95, uma pouso. Torre 1895, azul 4299. Salvador, muito bom dia, Azul 4299, estabilizado. Whisky Golf, que ele tem condições de agilizar para ser o número 1 para pouso? Afirmo. Aposte na curta, baixado e travado. Azul 4299, forma o tráfego na final da pista auxiliar, em King Air, a 2 milhas fora, número 2 para pouso. Ok, o Azul 4299 está passando o externo, sim, do tráfego azul. Golf, que tráfego avistado, livre pouso, pistão na 7, vento 150 graus, 062. Azul 4299, cheque trem, livre pouso, pistão na 0, vento 1940 graus, 059. Baixado travado, livre pouso, Azul 4299. Sente o Whisky Golf Chilo, seu solo 08, livre direito, até estacionar frequência livre. Mike Eco Delta, livrando a CTR no momento, livre frequência para a coordenação, bom pouso. Prevista coral, guarde cópias. 9, o solo 09, livre direita, vai livrar a frequência 121 nesse momento. Vai livrar a direita 219, é o solo azul 4299. Autorizado, chama pro táxi. 1-2, estabilizado visual campo. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 4299. Alfa, reportará antes da Juliette, 1-4. Corre, bom dia, Xené 63, 1-2 na final, 2 de casa. Xené 63, 1-2, teve pouso pista 1-0, vento 1-4-0, grau 0-7-9, cheque trem. Livre pouso 1-0, 63, 1-2. Confirmo trem de pouso, Xené 63, 1-2. Nível 1-0-0, saída coral, após DCT Ilhéus, DCT Haira e conforme plano de voo. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9-3-5, aciona 5-5-2-4, coteja. certo, chama para o táxi. Táxi Via Juliette, portão número 9. E-5217, Scott Island, radar contact passing now cone position, flight to Bonfim, report red for Gibson. E-5217, direct to field position. Gente, ainda não temos o seu plano, aguarde. Devemos ter o plano aqui em 5 a 10 minutos. Afirmo. Número 2, solo ao 104, ligando à direita, 121 decimal 9. Prossiga. Pronto. Se via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. Feet, can H1015, 35217. bordo, altímetro 10 no 5, táxi via pátio, champanhe ingresso pátio principal. Altímetro 10 no 5, táxi via hotel, antes da intersecção, chama a torre 1 no 8 decimal 95 para o cruzamento. Vai dar passagem para o Rio, à sua esquerda, após segue via Juliette para o portão 5. A passagem é 27, sua esquerda, portão 5, 6, 6, 9. 9, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, 9, decimal 9, 5, bom voo. Bom dia. Informação Índia. Bom dia, 9083, pronto para cópia. Autorizado com fins, nível 400, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 19.35, aciona 5541, no coteja. O meu Cabravo, controle, prossiga. 35. Transponder 5541. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Aberto. Positivo, reporta apitou a sul para contactar a torre. Já passando apitou a sul, agora chama a torre. 1 no 8 decimal 95. Rio 98, 1 no cheque o equipamento, Clareza 1. Cruzado ali, decolar pista 10, vento 160 graus, 07 nós, o Rio 98, 1 no 1. Bom dia. Bom dia, autorizado, chama para o táxi. Vai chamar. O Romeu Oscar Bravo tem condição de prosseguir direto para o pátio 3? Mantenha a linha do litoral, reporte ao sul do pátio 3 do Romeu Oscar Bravo. Rio 98-1-1, decolado aos 2-1, chama o controle de frequência 1-9-35. Chama lá 1935, Rio 98-1-1, obrigado. Terminamos com a torre, já está autorizado o cruzamento em coordenação com a torre, reporte na Delta. Rio 981 no contato radar sobre o nível de voo 330, saída bomba no Alfa. Afirmativo para o 330 na borda 1 Alfa, 989. Pessoas a bordo? 146. 2146 a bordo, altímetro no 095, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa, 1295, até já, daqui a pouco a gente volta. Previsto quanto tempo no caixa 3? Previsto permanecer por quanto tempo no pátio? Questão de 30 minutos no máximo, vai ficar. Sente. Pois é, ponto 73, seu povo, né, Cabral? Suporte no solo controlado, vento 160 graus, valeu, Oscar Bravo. Alô? E o 981 no estacionamento vetor para evitar tráfego, completa a direita para o 090, limite é cruzar o nível 080, reassume borba. Direita para o 090, a recessão, no caso de falha, nível 080. Após proa de borda, 989. Positivo, separação de tráfego, o tráfego agora se encontra na posição de 1 hora para 12 horas a 1,3 milhas aproximadamente. Quente. Sérgio. Alô? Torre, muito bom. Seta Gol, ponto 090. Se autorizar, nós estamos prontos. Gol 1887, ainda cola pistão 90, vento 150 graus, 079. Muito agradecido, senhor. Vai alinhar e decolar o voo no 887. Controle para o 981, após os desvios, autorizaria a proa de Froti? Tentaremos a coordenação por centro agora, senhor. Ok, muito obrigado. 24. 6225, ponto para 4. Nível 320, via Terzulu 17, saída arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5550, coteja. O 981 está autorizado para o Tida presente. A partir de agora, porque Froti para 981, obrigado. Do 4299, já temos o seu plano, pronto para cópia? Jesus, 3 horas a linha e mantém a pista vazia. Decolar 225, controle 119, decimal 35. 1935. Controle, muito bom dia. 1887 da Gol decolou, passando 1200 na pouca transição Caju. Solicita Caju na presente. Aracaju. 370, sai da Puca. 16, saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5544, coteja. 5217, down to 2,000 feet, can H2106 clear. Final elastic 3, runway 10 approach, report established. 2,000, clear elastic only. Zero de três, tudo pega acionamento, meia dúzia. Autorizado, chama para o táxi. Valeu. E o 9811 chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Controle Salvador, o Pegasus 30. Pegasus 30, contato radar, sobe nível de voo no 00, saída coral. Nível 100, saída coral. H2217, traffic information, have a helicopter nearby Dune position, maintain 005, doesn't be a matter to approach. Roger, trip 5217, have the traffic on ticket. Campinas, Tomaria, 3 horas e meia. Final, check land gear down and losses, call tower frequency, 118.95, bye-bye. 118.95, Tom. Down, 0295, 816, 490, 839, bom dia, bota mais. Seven. Report automatically in the game of dollar rocket. I'll report. Gear down and lock 3527. Alpha 217, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear to land. Salvador, voo 903.0. Alpha 093, mantenha o ponto de espera. Cara, voo 083. Controle 1887 da Gol. Noite 87 chama Recife, 12545, secundário 2085, bom voo. 2545-2685, obrigado, até daqui a pouco. Mike Eco Delta, prossiga o controle. Voo 9083, a linha mantém pistando zero. A linha mantém pistando zero, voo 9083. Mike Juliette Romeu, prossiga. Ativo Juliette Romeu, reporta visão com local de pouso. 3217, on the ground at 34, contact ground control 121.9. Controle.